Está conosco aqui o palhaço de Deus, o Bozo, em nome de Jesus. Uau, que legal, aqui está o seu velho amigo Bozo, o Bozoca, nariz de pipoca, o velho amigo Bozo, por dentro agora, uma nova criatura, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Eu havia conseguido com o Silvio Santos transformar a audiência, primeiro lugar durante 5 primeiros anos, era o momento da queda de audiência, a Globo havia investido milhões na Xuxa, acabou. De repente eu voltei ainda convalescente para a igreja. Aqui no SBT. E vi as câmeras. Eu vi os meus colegas. Eu vi todo mundo. E quando eu entrei por aquela porta, Silvio Santos estava batendo. Gostaria de abençoar a empresa e de abençoar vocês.